Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada aqui no Centro Espírita Zilda Gama. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, certos de que a presença do Mestre se faz aqui junto de nós, porque Ele mesmo nos disse numa certa ocasião que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, Ele estaria presente. E Jesus se faz sempre presente nos lugares em que as pessoas se reúnem, não apenas porque lembram da pessoa de Jesus, não apenas porque ali se falam dos seus ensinamentos, não apenas porque naquele local há espíritos, emissários do Cristo, trabalhando para ajudar outros espíritos encarnados e desencarnados a prosseguirem a sua jornada, recebendo lições e socorro espiritual. Também, um pensamento do Cristo Jesus se dirige a nós nesta noite e certamente Ele nos abençoa aqui. Nos envolve com todo o Seu amor, nos envolve com toda a Sua vibração, nos estimulando o progresso. E nesta noite vamos abordar um tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade segundo São Paulo. Logo mais falaremos mais sobre ela, mas antes eu queria fazer uma propaganda do filme Kardec, que estreia amanhã nos cinemas no Brasil todo. Extremamente importante que todos nós, espíritas e simpatizantes do Espiritismo, que compareçamos nos primeiros dias da estreia. Primeiro, segundo, terceiro dia, por quê? É o dia que a distribuidora vai se predispor a verificar o público, vai avaliar se deve permanecer mais tempo em exibição nos cinemas. Então, quanto mais pessoas vão nos primeiros dias, eles têm um retorno, um feedback de que é melhor manter o filme em cartaz por mais tempo. Então, quem puder prestigiar a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo, é muito importante. Porque às vezes a gente planeja, não, eu vou lá no outro final de semana. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que vão administrar essa distribuição vão pensar, não há interesse no filme. E ele acaba saindo antes de cartaz. Por que é tão importante nós ajudarmos a divulgar o Espiritismo por diversos meios? Porque assim nós estamos levando todas essas consolações, todas essas instruções que nos ajudam muito, nós estamos ajudando a chegar a outras pessoas. E isso também é caridade. Emmanuel certa vez disse que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua própria divulgação. Por quê? Ao levar o conhecimento que liberta, esclarece, ilumina, restaura, faz crescer o ser, nós vamos ver os problemas do mundo sendo mais rapidamente solucionados. Então, por isso que nós devemos ajudar a divulgar. Vamos falar nesta noite sobre o tema, então, a caridade segundo São Paulo. É um tema muito interessante que nos merece muita reflexão. E devemos estar pensando sobre a caridade permanentemente. E alguém refletiria assim agora, mas Antenor, dificilmente a gente esquece da caridade no Centro Espírita. Porque é um tema muito recorrente, é algo que nós falamos com frequência e aprendemos muito cedo que faz parte da vida do Espírita vivenciar a caridade. Mas o que é exatamente caridade? Caridade é a beneficência? Caridade é exatamente o quê? É sobre isso que nós vamos estar buscando refletir a partir das colocações do apóstolo Paulo que Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, quando ele fala sobre fora da caridade não há salvação, um dos itens ele foi buscar uma das cartas de Paulo. Paulo escreveu algumas cartas para comunidades cristãs que ele já não podia mais visitar. E nessas cartas há inúmeras instruções. É na primeira carta que ele enviou aos cristãos da cidade de Corinto, é a primeira carta aos coríntios, que ele vai exaltar a caridade, vai definir o que é a caridade. Mas antes nos cabe uma reflexão. Nos cabe pensar o quanto nos nossos dias nós estamos necessitando de mais amor, de mais caridade no mundo. Todos esses problemas que nós temos notícias diárias sobre eles acontecem porque em quase 2000 anos de mensagem cristã no mundo, principalmente nós que fomos os depositários dessa mensagem, não entendemos direito o que é vivenciar esse amor-caridade que Jesus veio nos ensinar. É interessante que não nos falta referência na história do cristianismo sobre o quanto nós precisamos nos dedicar ao amor e à caridade. Mas muitas vezes nós falhamos. Entendam que toda vez que eu falar que nós falhamos, não é uma cobrança, não é uma exigência, e não se sintam jamais excessivamente cobrados porque falamos demais das nossas imperfeições, nem dos nossos defeitos. Porque também temos as virtudes, também temos algumas qualidades, não são muitas, mas já temos. Afinal de contas, nós somos, por exemplo, pessoas pacíficas que conseguimos hoje nos reunir fraternalmente nesta casa buscando lições de luz, buscando socorro espiritual. Somos pessoas que nos sensibilizamos também pela dor do próximo. Tudo isso é conquista espiritual. Tudo isso é realização. Mas ainda nos cabe muito a fazer. E como somos muito bons em reconhecer as nossas qualidades e não tão bons em reconhecer os nossos defeitos, por isso que muitas vezes acabamos enfatizando em nossas pregações, em todas aquelas colocações que se fazem nas casas espíritas, se enfatiza muito a necessidade de observarmos os nossos defeitos. Porque afinal de contas, é exatamente ali que nós temos que exercer mais empenho em analisar, compreender como somos em determinados momentos e melhorarmos as nossas atitudes. Mas então nós reconhecemos que ao longo desses quase 2000 anos de mensagem cristã, anunciada, divulgada, levada a todos os cantos do planeta, ainda nos falta muito a compreender sobre o amor. Se já tivéssemos compreendido mais sobre o amor, muitos desses dramas que nós presenciamos hoje no mundo, calamidades, dores, sofrimentos, não mais existiriam. Muitas dessas dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia, com pessoas que nos relacionamos, no trabalho, na família, já teríamos superado. Porque em muitos momentos nos falta exatamente entender o que é amor, o que é caridade. Talvez seja esse o conhecimento que mais devamos buscar em nossos dias. Compreender efetivamente o que é amar o próximo e vivenciar essa prática. Realmente nós tentarmos nos amarmos uns aos outros. Então é a nossa grande necessidade nesses dias. As palavras amor e caridade confundem em seus significados. Quando nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, os itens 6 e 7, nós vemos que Kardec utilizou uma das traduções do seu tempo, lá do século XIX, na França, em que o que se coloca ali é que a caridade é o sentimento por excelência. Quando nós vamos buscar as traduções atuais dessa carta de Paulo, que Kardec analisa nesses itens aqui, nós vamos ver que eles não usam a palavra caridade, eles usam a palavra amor. Mas quando vamos buscar o significado de ação, ou melhor dizendo, o significado da caridade, nós vamos ver que ela é ação para o bem do próximo. E quando nós vamos ver o que é amor, vamos buscar o seu significado, nós entendemos que amor é também fazer o bem para o próximo. Então, de certa forma, amor e caridade, principalmente no nosso contexto espírita, amor e caridade são sinônimos. Amor e caridade são ideias que são profundamente relacionadas, a ponto de podermos dizer que um é o outro. Poderíamos dizer que o amor é o sentimento e a caridade é o amor em ação. Quando a gente ama de verdade algo ou alguém, nós nos movimentamos em favor desse alguém ou desse objeto. E nós exercemos algo em favor dele. E exercer algo é caridade. Então, amor e caridade são sinônimos nesta noite para analisarmos o quanto ainda precisamos desenvolver essa grande virtude, então. Nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, então, que ninguém tem certeza se foi ele realmente que escreveu, da forma como nos chegou até hoje. Essa carta ela foi escrita por volta do ano de 52, 55 da era cristã, e segundo alguns estudiosos, o original dessa carta teria se perdido. E aqueles que conheceram o original, preocupados de que essa mensagem jamais se perdesse, então redigiram um texto que seriam as ideias de Paulo. Essa carta ela é muito controversa, porque tem algumas ideias ali que, principalmente nos nossos dias, são difíceis de aceitar. Porque se coloca algumas situações em que muitas vezes se pensa, ah, Paulo está sendo muito machista ao fazer certas colocações, principalmente sobre a mulher e o homem. Mas nunca podemos pensar que lá naquele século I da era cristã, a mentalidade das pessoas fosse como é hoje, em que se reconhecem os plenos direitos do homem e da mulher. E que, naturalmente, ele não poderia afrontar um pensamento que até hoje nós não mudamos de modo efetivo em nós. A ideia de uma suposta superioridade do homem sobre a mulher. Na verdade, Paulo, em nenhum momento, ele diz que a mulher deve estar submetida ao homem. Quem lê desarmado esse texto percebe que ele coloca que também o homem deve estar submetido à mulher. Então ele não coloca ninguém acima de ninguém. E tem outras questões interessantíssimas na carta. Ele fala também sobre a mediunidade, que no seu tempo era considerada profetismo. Mas a parte que nós vamos analisar nesta noite, então, é a parte em que ele exalta a caridade. É a parte da carta que Paulo efetivamente vai falar. Que apesar de quaisquer conhecimentos, quaisquer qualidades que nós venhamos a ter, se não tivermos amor, nada seremos. E é sobre isso que falaremos então nesta noite. Essas recomendações que ele nos fala sobre a caridade e amor, elas são plenamente atuais. Ainda requerem de nós uma atenção, porque precisamos entender o que significa o amor e a caridade e colocá-los em prática. Alguns trechos da carta, ele exalta a supremacia da caridade sobre as demais qualidades que uma pessoa possa ter. Por exemplo, num determinado trecho, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. O que ele quis dizer com língua dos homens e dos anjos? É a capacidade plena de comunicação que a gente possa ter. A gente pode se entender com quaisquer pessoas aqui na Terra, e a gente pode ainda ser capaz de captar o pensamento de seres que estão além de nós na escala evolutiva, que no tempo dele eram chamados de anjos. Nós podemos ser pessoas capazes de articular muitas ideias muito elevadas, muito sublimes, expressá-las por uma linguagem super aperfeiçoada, mas o que adianta nós sermos tão hábeis na nossa conversação, na nossa linguagem, na nossa comunicação, se nós não somos capazes de expressar amor nessas palavras? Há pessoas que manejam as palavras com uma maestria, uma capacidade imensa. Mas elas utilizam muitas vezes as palavras para dominar, ferir, magoar, conduzir mal as pessoas, distorcer ideias, instigar comportamentos nocivos. O que nos adiantaria nós aprimorarmos tanto a nossa capacidade de comunicação se ela não servisse ao bem? Essa é uma das ideias que esse trecho da carta nos faz refletir. Outra ideia importante: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé. É interessante que ele nos fala, nesse pequeno trecho, de qualidades muito importantes na evolução do espírito. A profecia que ele se refere seria a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Nos tempos apostólicos e nos tempos bíblicos, profecia, profeta, era exatamente a atividade daqueles que entravam em contato com o mundo espiritual, em que muitas vezes imaginavam que era o próprio Criador, o próprio Deus, que se comunicavam com eles. Nos nossos dias é que a palavra profeta assumiu a característica daquele que prevê o futuro, mas nesses tempos não. Profeta era todo aquele que recebia revelações espirituais, que não eram necessariamente vindas diretamente de Deus, mas de algum espírito que, devido ao contexto cultural, religioso da época, se fazia passar por Deus, porque o entendimento das pessoas ainda era limitado. O que adianta uma pessoa exercer a mediunidade se ela não tem caridade? E isso a gente encontra com facilidade. Muitos médiuns que recebem comunicações brilhantes, comunicações elevadíssimas, mas na sua vida pessoal, eles não exercem os princípios que eles são porta-vozes. eles não trazem como testemunho as ideias que eles são os mensageiros ou pelo menos os intermediários. Então, o que adianta a gente pensar em mediunidade se ela não estiver a serviço da caridade? Felizmente, nós tivemos um exemplo magnífico de alguém que exerceu a mediunidade nos mostrando como ela deve ser, que foi Chico Xavier. Existem outros exemplos grandiosos, mas dele nós podemos falar com mais naturalidade. Chico Xavier demonstrou pela sua vida esse princípio de que, exercendo profundamente a faculdade mediúnica, de diversas maneiras, impressionando as pessoas pelos fenômenos incríveis que ocorriam por intermédio dele, ainda assim era uma pessoa profundamente caridosa. Tanto é que ele transformou a sua mediunidade em um ato de caridade. Então, aqueles que pretendam ser médiums, aqueles que entendem que têm esse compromisso, entendam que não é possível pensar em mediunidade equilibrada sem caridade. E toda vez que nós vemos um médium em desequilíbrio, ajamos para com ele com caridade também. Porque é algo que pode fascinar o indivíduo, essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Lamentavelmente, tivemos notícias, há meses atrás, de um grande médium que se perdeu de forma muito triste no exercício da sua mediunidade e no seu comportamento. Nós muitas vezes perguntamos como é possível alguém com uma mediunidade tão exuberante não ter percebido os equívocos e os enganos? É exatamente porque toda vez que o médium esquece que mediunidade é caridade, ele se perde na sua tarefa. E ele se envolve em situações altamente complicadas que levarão, às vezes, séculos para serem resolvidas. Então tenhamos compaixão, porque as dores que enfrentarão são imensas. Os problemas que eles enfrentarão no futuro, os médiuns caídos, serão gigantescos. Então tenhamos compaixão. Aqui ele nos fala de outras características também que o ser humano pode buscar. Ter toda a ciência, todo o conhecimento, ou ter toda a fé. Não adianta tanto conhecimento, não adianta a gente confiar muito em Deus, se a nossa vida ela é escassa de fé, de caridade, de amor. Há pessoas que têm fé sincera e acreditam realmente em Deus, mas são incapazes de mover uma palha em favor do seu irmão. Essa fé, ela tem um valor, mas ela se torna muito pequena em razão da ausência do amor e da caridade. E todo o conhecimento que nós possamos amealhar no mundo será insignificante se não tivermos caridade em nossas vidas. E Paulo ainda nos traz essa ideia na sua carta. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres... Há pessoas que entendem que ajudar é algo fundamental, mas não entendem que esse ajudar deve estar revestido de amor. Quando nós fazemos algo de bom para alguém, temos que fazer com o sentimento verdadeiro do amor. Muitas pessoas ajudam ainda seguindo um esquema mental que aprendemos em outras vidas, que é o esquema da troca. Vou ajudar para eu ser ajudado. Vou fazer o bem para que eu receba o bem. Esse mecanismo, ele existe na lei divina e ele é verdadeiro. Todo o bem que você faz, refletirá em sua vida. Mas nós não podemos fazer pensando no retorno. Por quê? Nós acabamos conturbando aquele momento sublime, que é o ato de doar-se a alguém. Por isso que ao fazer o bem, devemos fazê-lo de que forma? Desinteressadamente, despreocupadamente, fazer o bem pelo bem, porque o bem virá, mas nós não precisamos esperá-lo. Temos que fazer o bem pensando na alegria, no bem-estar, na felicidade daquele que o recebe. A beneficência, quando ela não é revestida da verdadeira caridade, ela se torna muitas vezes um instrumento de humilhação, de dominação sobre o outro, de propaganda das nossas ideias e dos nossos princípios. A beneficência, ou seja, ajudar quem precisa, deve ser um ato de amor por ele, e não por nós, e não pelos nossos ideais, e não por nenhum outro interesse. Essas são ideias valiosas que ele recomenda nessa carta, por quê? Naquele tempo lá, os habitantes de Corinto, os cristãos da cidade de Corinto, eles estavam meio que se perdendo dos verdadeiros princípios do cristianismo. Eles estavam, por exemplo, se separando em grupos, facções, como iria acontecer em toda a história do cristianismo. Alguns se achavam mais privilegiados na compreensão dos ensinamentos de Jesus e se isolavam dos outros, criavam separações. E Paulo conclama eles nessa carta exatamente a manter a unidade. E quantas vezes nós permitimos que o espírito de separativismo tome conta dos meios onde nós vivemos? Permitimos o separativismo nos nossos lares, quando a nossa família começa a se dividir em grupos de afinidade e as pessoas vão se distanciando. Permitimos que essa ideia de separativismo nos afaste de colegas de trabalho, formando muitas vezes grupos rivais dentro de uma organização profissional. Permitimos que essa ideia louca do separativismo nos separe dentro da casa espírita, formando grupinhos de oposição uns contra os outros. Quando nós estamos imbuídos dessa ideia de divisão, estamos distantes do pensamento do Cristo. Estamos distantes da mensagem do Evangelho, porque tudo que Jesus mais quis é que as pessoas se unissem. Se unissem fraternalmente, amorosamente, se unissem para que uns ajudassem uns aos outros. A mensagem do cristianismo é essencialmente de união. E a mensagem dos espíritos benfeitores é exatamente essa. Amai-vos, instruí-vos. Amar-se ou amai-vos quer dizer mantenham-se unidos. Nós podemos divergir, podemos não concordar uns com os outros, podemos contrariar uns aos outros, mas temos que estar unidos. Temos que estar reconhecendo esse vínculo que nos prende, que é a nossa origem divina. Todos somos filhos de Deus. Então não há por que eu ver o meu irmão como alguém distante. Não há por que eu pensar, tais pessoas são diferentes de mim porque vivem outra realidade, outra cultura, outra sociedade. Não. Somos todos de uma mesma e imensa família, que é a família humana. Então nós não podemos nos ver como criaturas distantes. Nós somos todos partes de uma unidade, que é a grande criação divina. Temos que nos amar e temos que nos ajudar. Temos que procurar nos favorecer coletivamente. E é o que nós mais percebemos na sociedade hoje, são as pessoas vivendo muito para si. Em quase todas as ações, as pessoas estão pensando exclusivamente em si mesmas e criando grupos em que se isolam de rivalidade. Hoje é o que nós vemos no nosso país. Por que que os nossos grandes problemas não são resolvidos? Porque há facções, grupos que não pensam no bem coletivo. Mas todos nós, de uma forma ou outra, somos como eles. Também estamos nas pequenas panelinhas, defendendo interesses de grupo uns contra os outros. Temos que romper esse pensamento. Temos que ir além dessa disposição e pensarmos. Somos todos de uma grande família. Somos todos parte de algo maravilhoso que é a humanidade, que não é uma obra acabada, que não é algo pronto ainda, que está em elaboração. Então as falhas, os defeitos que nós vemos na humanidade são partes do processo que ainda não completou, não terminou. Então nós temos que ver com amor essa nossa grande família universal. Paulo, quando vai então exaltar as qualidades da caridade ou do amor para os cristãos de Corinto, ele vai exatamente buscar mostrar para as pessoas que não importa o que elas fizerem, não importa o que elas buscarem, se elas não tiverem esse amor umas pelas outras ou essa caridade uns pelos outros, tudo será inútil, tudo será muito pequeno pela ausência do amor. E ele nos dá, então, a caracterização desse amor. O que vem a ser realmente o amor ou a caridade? Ele nos coloca, por exemplo, na carta o seguinte, que o amor suporta o que for preciso. Quando nós amamos de fato alguém, nós suportamos o que for preciso por aquela pessoa. Amor que faz exigência, que põe condições, amor que não é entrega, amor que não é dedicação total àquele que se ama, não é amor de verdade. É muitas vezes troca, barganha, é muitas vezes algo que envolve ali interesses. Mas o amor verdadeiro, algo que nós ainda estamos aprendendo, é algo que envolve total entrega do ser. Então, quem ama verdadeiramente suporta o que for preciso. Ainda que precise fazer certos ajustes nessa forma de suportar. Existem questões que nem sempre são amor verdadeiramente. Por exemplo, suportar uma violência permanentemente nem sempre é o amor verdadeiro. Pode ser outro sentimento que nós temos em relação àquela pessoa. Mas o amor verdadeiro, ele sempre dá uma oportunidade. Ele sempre acredita, ele sempre aposta naquele que é alvo do objeto desse amor. Porque ele entende que em algum momento virá um resultado daquela doação que se faz no ato de amar. Paulo também nos diz que o amor não é invejoso. Se eu amo alguém realmente, eu não posso invejar a condição daquela pessoa. Quando eu amo alguém e sinto alguma inveja em relação ao que ela tem, ao que ela é, me falta amor ali. Ele diz também que o amor não se vangloria. Se eu faço algo por alguém e fico enaltecendo a minha virtude ou exaltando a minha virtude, será que é amor ou é vaidade que me motiva a fazer o bem por aquela pessoa? Ele também nos diz assim, que não busca o seu próprio interesse. Amor é sobretudo entrega, é sobretudo você pensar no outro. Amor também é isso que Paulo disse, não se irrita. Quando a gente é muito irritadiço com alguém, é porque ainda falta amor em relação a essa pessoa. Falta às vezes um pouquinho mais de refinamento desse sentimento. A gente pode ficar contrariado, a gente pode não gostar da atitude, mas se a pessoa nos causa irritação permanentemente, é porque nós precisamos aprender um pouquinho mais como amar aquela pessoa. Por exemplo, aceitando aquilo que ela é incapaz de mudar. Nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas ainda não podem nos dar. Às vezes a gente quer tanto que aquela pessoa que nós amamos, que ela seja a melhor pessoa do mundo, para a gente continuar amando mais. Mas a gente está nessa expectativa. Talvez nós ainda não entendemos que amar é você, sobretudo, aceitar a outra pessoa como ela é. Sabe por que isso é necessário? Porque nesses, no mínimo, 200 mil anos de evolução que nós devemos ter na condição de espíritos humanos, nós temos requisitado tanto amor, mas tanto amor. Amor de Deus, amor de Jesus, amor dos espíritos benfeitores que nos guiam à evolução, amor dos espíritos que vêm evoluindo conosco e partilhando as nossas experiências nas inúmeras reencarnações que nós tivemos. Nós somos pessoas que temos tido tanta necessidade de amor. E se nós precisamos ser aceitos, por que não aceitar o outro como ele é? Por que não aceitar as pessoas nas suas imperfeições, já que nós temos que ser tolerados diariamente por inúmeras pessoas devido às nossas imperfeições? Essa reflexão nos faz pensar que nós temos que ser mais complacentes, condescendentes, termos mais compaixão, mais tolerância e mais aceitação. Não ter expectativas irrealistas em relação ao que as pessoas podem nos dar. Porque o amor verdadeiro, ele não espera além do que aquela pessoa pode corresponder. Ele simplesmente ama. Pudessem esses espíritos protetores, anjos da guarda que nos conduzem até aqui, que vêm nos ajudar, eles nos afirmariam, olha, você tem requisitado muito do meu amor, há muito tempo. Eu tenho acompanhado os seus erros frequentes, eu tenho visto as suas inúmeras atitudes que são contrárias à sua felicidade e ainda assim eu continuo te amando e te apoiando. É isso que eles nos falariam. Mas sabe que eles não falariam isso diretamente? Porque eles esperariam nós entendermos isso. Como muitas vezes aqueles pais e mães sábios, muitas vezes, não ficam simplesmente criticando seus filhos. orientam, esclarecem, advertem, mas quando orientam, não fazem para ferir, para magoar. Eles fazem para estimular o que há de melhor naquele ser. Então, quando nós queremos que alguém que nós amamos melhore, vamos estimular positivamente, sem irritação, mas acreditando que eles têm o potencial de acertar. Até vamos lamentar as suas falhas, vamos dizer que algo está errado, mas façamos com uma grande dose de amor, porque o amor ele é muito mais convincente do que a agressividade. O amor ele toca mais porque ele gera no outro uma certa frustração de não conseguir atender aquele que o ama. O amor ele é capaz de transformar mais efetivamente alguém do que a pressão, a briga, a irritação, o xingamento, as discussões, a irritação. O amor verdadeiro, ele é firme, mas ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é aconchegante. É aquele que nos dá a bronca, mas a gente não fica com raiva porque deu a bronca. Porque a gente sabe que ali existe amor naquela colocação. Paulo também diz que o amor não suspeita mal. O amor quer dizer ele não fica vendo maldade no outro. O que ele vê? Imperfeição. Algo que não está ainda pronto. Algo que ainda precisa ser melhorado. Quem ama verdadeiramente entende que aquele que está errando não erra porque ele é do mal, porque ele é alguém que está destinado à imperfeição. Ele erra porque ele ainda não sabe acertar. O amor não julga, considerando perverso, maldoso, aquele que erra. O amor reconhece a fraqueza e a necessidade de tempo que aquele precisa para se modificar. E ele também diz que o amor não se regozija com a injustiça. O amor, ele lamenta o sofrimento daquele que errou. Ele lamenta quando aquele que erra comete injustiças. Ele não fica feliz por algo ruim que aconteceu. Então nós começamos a pensar que muitas vezes certos sentimentos que nós temos de pensar que alguém que cometeu um erro recebe um castigo muito duro, nós ficamos pensando, ah, ele mereceu. Mas será que ele mereceu realmente? Será que ele precisava de uma punição tão severa? Jesus veio nos mostrar em muitas ocasiões que os nossos julgamentos precisam ser mais brandos uns em relação aos outros. Quando todos queriam apedrejar a mulher adúltera, ele não viu a mulher pecadora apenas. Ele viu um espírito que ainda não conseguia acertar. E quando ele adverte aquelas pessoas que queriam atirar a pedra na mulher, ele não revela diretamente para todos os erros que eles cometiam. Porque Jesus podia fazer um scanner ali na mente deles e falar, ó, Josafá, você quer atirar a pedra nela, mas você também é adúltero, porque você trai a sua mulher. Elias, você é ganancioso, você está roubando as viúvas. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia jogar na cara de cada uma daquelas pessoas todos os erros que elas cometiam. Mas ele não. Amorosamente ele falou, quem dentre vós estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Pôs uma reflexão na cabeça deles. Só vai punir o outro se você realmente for puro. Jesus podia atirar a pedra, sabia? Porque ele era puro. Ele podia atirar a pedra com uma mira certa que aniquilaria a mulher. Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele entendia a situação dela. Todo o contexto daquela alma cheia de problemas, de dificuldades, cheia de questões que envolviam ali a sua conduta. E ele entendia que ela precisava de mais tempo para acertar. Por isso que ele não atirou a primeira pedra. Por isso que ele falou, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque senão ele teria que atirar. Mas ele coloca de uma forma para deixar muito claro. Quem chegou à condição que já se julga virtuoso, precisa entender que o outro está a caminho e ele precisa de tempo para isso. Hoje nós somos muito eficientes para julgarmos uns aos outros e condenarmos.

Porém, a maior delas é o amor. Você volta lá no PowerPoint? Lembram que eu falei que essa carta pode ter sido perdida e que teriam reescrito para conservar as ideias, as recomendações de Paulo. Certamente esse trecho é o que deve ser mais autêntico dessa carta, porque ele é o mais condizente com a mensagem do Evangelho. Ele nos traz reflexões muito interessantes, muito importantes, que muitas vezes nós acabamos esquecendo quando nós analisamos tanta informação que nós temos a respeito das mensagens, das ideias que constam do Evangelho. Há algumas colocações que ele faz aqui que nós vamos retomar para a gente entender algum significado a mais delas. Certa altura, Paulo diz assim, olha, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nesse trecho ele está reconhecendo que todo o entendimento que eles tinham naquela época ainda não era completo. Ele reconhecia que as colocações que eles faziam naquele tempo não eram ainda exatas. Certas recomendações poderiam mudar no futuro. Mas de uma coisa ele não tinha dúvida. E isso serve para nós, para nos guiar nos nossos dias. Ainda quando nós tenhamos todas as dúvidas do mundo, só existe algo certo. As nossas ações devem ser guiadas pelo amor, pela caridade. Quando a gente fica em dúvida o que é o certo, o que é o errado, nós temos que pensar. Prevalece ali o amor? É uma ação de caridade? Aquilo que nós vamos fazer motivado pelas nossas ideias, se não for para trazer o bem, se não for para melhorar a condição humana, se não for para fazer as pessoas felizes, se não for para que as pessoas deixem de sofrer, se não for para nós trazermos paz à vida das pessoas, nós não devemos fazer. Porque muitas vezes nós nos vemos em conflitos de onde é, ou melhor dizendo, onde está a verdade, o que é o correto. A medida que nós podemos ter é o amor. Quando vamos decidir algo, temos que pensar, é um ato de amor essa nossa decisão? Porque isso é a única coisa que nós não vamos ter dúvida. Em tantas interpretações que podemos fazer, em tantas mensagens que podemos receber, instruções, o amor predomina? Então, é algo correto, é algo lícito. Ele também nos coloca, um dos trechos da carta, isso, olha. Porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Na narração do Cid Moreira, ele fala de Deus. Deus está vendo o meu coração. E Ele sabe a realidade do que eu sou. E um dia nós veremos Deus face a face. Um dia nós teremos a compreensão plena daquilo que vem a ser a verdade. Porque hoje, para nós, ela é fragmentária como era no tempo de Paulo. Mas a única coisa que não mudou de lá para cá é o amor. É o amor que tem que prevalecer em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Porque sem amor, nós não seremos absolutamente nada. Sem amor, nós seremos essa humanidade que vem repetindo experiências de catástrofe, de destruição, de sofrimento. É o amor que está faltando em nossas relações. E é esse amor em movimento, é esse amor que trabalha, é esse amor que não é só sentimento, é amor que transforma, é a caridade. É o amor em ação. É isso que tem o poder de revolucionar as nossas vidas. É isso que tem o poder de nos tirar dos quadros da tristeza, da dor, do sofrimento. É quando nós passarmos a sermos mais generosos uns em relação aos outros, mais dispostos a nos doar. Porque todas as convenções humanas, todas as ideias, todos os sistemas, todas as ideologias são sempre transitórias. Mas esse sentimento que harmoniza, que pacifica, que une as pessoas, esse sentimento que gera o bem coletivo, esse é o que vai permanecer com todas as mudanças culturais, ideológicas, que nós vamos enfrentar ao longo do tempo. É o amor que deve nos guiar. Essa é a nossa mensagem, então, para essa noite. Agradecendo a atenção de todos e recomendando que façamos a leitura na íntegra desse item 6, ou desses itens 6 e 7 do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos fazer uma leitura e, buscando através de uma prece, pedindo ao nosso Espírito Protetor que nos mostre onde está faltando amor em nossas vidas, em quais ações nós não temos dado o nosso melhor em favor das pessoas. E ali certamente nós vamos encontrar um roteiro para as nossas vidas. Eu espero de coração que todos possam ter compreendido a mensagem desta noite, possam levá-la adiante, possam colocar em prática em suas vidas. Muito obrigado a todos.